Denuncie o abuso policial. Disque Ministério Público ou Corregedoria de sua cidade. Cê viu, Neto, o que que você tinha? Um maço de cigarras, carreira de farinha, o ferro na cinta, o dedo nervoso, só pra apavorar, dizer que é cabuloso. Os aliados, firme na correria, é, mulher é mato, reveza a cada dia. Os panos de grife, corrente brilha prata. Esse tá roubando, é o que os bico fala. Ninguém te viu lá na cena do enquadro, mas cê tá ligado que o bolso tá lotado. Lembra do crente que te falou de Deus? Você ignorante, nem sequer ouvido deu. Ele te falou que Deus te deu o livramento, que vai cair castelo e é só questão de tempo. Quem que falou? Meu castelo nunca cai. Tô sempre ligeiro, bom malandro não distrai. Não é assim, truta, cê não entende. Uma mão te dá, duas tira de repente. O carro do ano, joias e mansão, no fim a terra come seu castelo de ilusão. Cê tá marcando, Deus tá à sua espera. Tudo tem seu tempo em cima dessa terra. Uma coisa é certa, é que tudo vai cair. O mundo do crime só tem um triste fim. Você já sabe, né? Você já viu o caixão lacrado, os mano que partiu. Lembra de Deus, daquele livramento. Você tem escolha, paz ou tormento. Francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim. Que fosse assim. O crime mata, Deus me liberta. Mas é o que ele é, mas se Deus aguardava por mim. A escolha é sua, truta. Fica alerta, fica alerta. Francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim. Que fosse assim. O crime mata, Deus me liberta. Mas é o que ele é, mas se Deus aguardava por mim. A escolha é sua e truta. Fica alerta, fica alerta. Se quer tormento, irmão, fique esperando. Nas ruas de Goiânia o diabo tá enterrando. A PGO também é a mesma fita. DJ Fox, fácil, este sim. Malandro ligeiro, cadê? Cê distraiu? Duas mãos tirou e seu castelo caiu. O crente falou, irmão, não foi maldição. Foi a voz de Deus que te dá a salvação. Sem luxo, sem dinheiro, cadê os aliados? Não paga nem visita lá nas grades do Sebaico. O pano de grife vai virar fumaça. Tem que ter de monte, a solidão não passa. Se quer a paz, Jesus é o caminho. Te salva, te liberta, arranca seus espinhos. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Fale com Jesus e não fique indeciso. Tem os malucos que desafia Deus. Desacreditou, então vai ver no que deu. Não é assim, truta, ele é santo. Não é nenhum comédia que vai pôr Jesus de canto. Peça perdão, irmão, se ajoelha. Só ele te perdoa, só ele te aceita. Ele é amor, é, ele é fiel. O mundo te escarra e tem sabor de fel. Onde estiver, ladrão, põe na balança. O mundo do crime, o Deus de esperança. O crime mata, Jesus liberta. A escolha é sua e truta, fica alerta. Truta, fica alerta. Francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim. Que fosse assim. O crime mata, Jesus liberta. Mas é o que ele é, mas se Deus aguardava por mim. A escolha é sua e truta. Fica alerta, fica alerta. Francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim. Que fosse assim. O crime mata, Jesus liberta. Mas é o que ele é, mas se Deus aguardava por mim. A escolha é sua e truta. Fica alerta, fica alerta. Combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. Francamente, irmão, juro, não esperava que fosse assim.